Salvador, bom dia, SAM 3601, cliente da informação Golf, autorização São Paulo, Congonhas. Bom dia, SAM 3601, informação Golf, confere. Só um minuto para São Paulo. Correção, para São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para cortar? Pronto. 3601 autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5156, TAM 3601. Assistente está autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via Cruzilo 10, o base, o Cruzilo no meia, Bravo Hotel Zulu, VCT Show Mod, o Cruzilo 30. Decolador no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.80 e o transponder 5156, TAM 3601. Procedimento correto, TAM 3601, no portão 02, chame pronto para o pushback acionamento. Camará. Salvador, TAM 3601, solicita pushback acionamento no 02. Portão 2, aprovado, pushback acionamento no 3601, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, TAM 3601. Paulo, TAM 360 ONU, está pronto para o táxi com 158 a bordo, 4 horas e 10, alterna com 20. Com fins, táxi aprovado via Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, da 3601, tenha um bom voo. 7, que nível táxi via Índia até o ponto de espera, lá 7895 e ajustado no 019, da 3601, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3601, a ponto de espera 1-0, pronto. TAM 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 17 nós, o vento variando, 1-1-25 nós. CS tem livre alinhamento e decolagem da 1-0, TAM 3601. 3601, no decolado 44, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, na saída da El Cruza 1700 pés. Tá do Lida. Confirme para o TAM 3601. Para o nível 360, autorizado direto Lida. Ascensão 360, direto Lida, TAM 3601. 3601, chama agora Recife na frequência 1251, alternado 13325. Gente, Recife 1251, alternado 13325, TAM 3601, bom dia. Salve Salvador, Azul Papa Tango Whisky. Papa Tango Whisky, prossiga. Solicito autorização para cheque de motores, posição 3 Romeu, parte 3. Papa Tango Whisky, cheque de motores no parte 3, o som está ciente, chama a perna. Ok, chamarei.